Puta rebelde chama Basquiat. Meu canto quebra gaiola igual sabiá. Que sabia subia sobre o sol. Lá no céu assobiei, sobrevoei. Sobre o verde da bandeira, manchada de sangue. E flutuei, futurei. E fui de encontro ao Bang. E flutuei, futurei. E fui de encontro ao Bang. Que tal? Que tal? Meu rasante é Tupã, passinho do pino, riso mão da aldeia. É sangue de frio, é pra lá que eu vou. É de lá que eu vim, passar o meu flow. Existir e existir no canto dos menor da favela. Quebrar as algemas, quem veio das gemas, dos becos e viela. Querendo lá, paz, justiça e liberdade. Pra tua que sua, pra minha que soa, pra todas as comunidades. No radinho tocou raridade, aquela da Cracolândia. Só entendi o peso do voo, e não confunde com Disneylândia. Sou passarinho solto, me encontrei na boca do céu. Cuidado com palpite de rei, que amanhã o alpiste é de réu. Swing vindo de cima do mapa.